prometeu. Você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu. Você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu. Você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu. Você prometeu. Você prometeu que ia me dar envolatório, blá blá blá, tititi, nhenhenhen, toma lá de cada lá, e a solução não vem. Até tiraram cola e colocaram o Itamar, e você só me promete e nada de pagar. Não sou rico, meu amigo, você sempre soube disso. O meu filho quer o leite, a minha nega quer o pão. O dinheiro que me deve, eu não achei no lixo. Eu trabalhei de marceneiro, marreteiro e de peão. Não me venha com essa história que a vida está difícil. Não está fácil pra ninguém, você pode acreditar. A pobreza e a doença e a miséria é meu vício. E você é caloteiro e não vai mais me enganar. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não. Eu não gosto de cobrar, acho chato até demais. Mas eu acho que é mais chato ser passado para trás. Você se julga salafrário e eu com fita de otário. Passa mais tarde, Maria, depois eu pago, mano. Não sou rico, meu amigo, você sempre soube disso. Vende o barraco, vende o tênis, vende a mina, vende o disco. Dá seus pulos, meu chegado, que tá tudo terminado. Eu quero meu dinheiro e assunto encerrado. 7-1 no cidadão comum, isso não fica assim. Vai enterrar defunto ou aparar jardim. Eu não sou mão de vaca, também não sou judeu. Mas você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Você prometeu, você prometeu. Você prometeu que ia me dar e não me deu. Prometeu.